peça de computador. Difícil você dorme bem sem perdoar. Avançando sem derrubar ninguém, pegando sempre o caminho do bem. Esforço tremendo pra não ter que se ajoelhar. Acredita, acredita.